Rádio Antena Web Romântica. A partir de agora, traz para você o programa Amor à Moda Antiga. Com recordações que marcaram época no mundo e que fizeram a trilha sonora de sua vida. Apresentação Charles Moreira. Reviva o amor em forma de canção, pois este programa é feito com carinho para tocar o seu coração. Olá, boa noite, amigos ouvintes da sua rádio Antena Web Romântica. Eu sou o Charles, para aqueles que estão chegando agora, e esse aqui é o seu programa Amor à Moda Antiga, que vai trazer para você muita música romântica para poder abrilhantar a sua noite. E também vamos trazer a luz, vamos trazer os nossos quadros, os quadros que vocês já conhecem, e espero que vocês gostem muito da nossa programação. Amigos, eu quero convidá-los a que curtam as páginas do grupo Antena Web de Comunicação, que curtam aí e que divulguem para os seus amigos também, para que vocês possam estar mais por dentro de tudo o que acontece em todos os canais de comunicação do grupo Antena Web, liderado pelo nosso amigo, o Carlos Bonaparte. E para você que está chegando agora, que nunca escutou o nosso programa e é a sua primeira vez aqui com a gente, vamos com uma breve descrição de cada quadro. Temos A Hora da Reflexão, sempre trazendo uma bela mensagem de alento para o seu coração. O quadro Tradução da Noite, sempre trazendo uma bela saudade traduzida para a língua portuguesa. O quadro A Hora das Brasileirinhas, sempre trazendo para vocês grandes saudades interpretadas por grandes artistas do Brasil. E o quadro Amor à La Moda, sempre trazendo para vocês saudades inesquecíveis cantadas em espanhol por grandes artistas. E sem mais delongas, vamos com a nossa primeira sequência musical na sua rádio, Antena Web Romântica. Você está ouvindo Amor, a Moda Antiga. Você está ouvindo Amor, A Moda Antiga. A apresentação, Charles Moreira, na Antena Web Romântica. The other day I lived, I tried to hide my fears to be alone. The other day I lived, you know I tried to face my broken life with falls. I've learned by now to love a fire shining light above. I hold on to your light to be together. Recall the time we were so close. Seu coração, na rádio Antena Web Romântica, amor, a moda antiga. Someone like you, and I thank God. deserve. You're all I'm thinking of. I pray the Lord above for sending me love. I cherish every hug. Recordar é viver. O passado de presente para você. We'll be understand what happiness is. Look, a new Antena Web, romântica. Boa noite, amigos. Para todos vocês que estão chegando agora, estão se unindo a nós, queremos desejar a todos vocês, em nome do grupo de comunicação Antena Web, uma ótima, uma excelente noite para todos vocês, onde quer que se encontrem. E depois de termos viajado juntos no túnel do tempo com essas belas saudades, vamos com o nosso quadro A Hora da Reflexão. Esperamos que vocês curtam a reflexão de hoje, que está maravilhosa. A Hora da Reflexão, trazendo para você uma mensagem de alento para o seu coração. O que você pode fazer para mudar o mundo? Comece mudando a si mesmo. Ninguém muda o mundo se não consegue mudar a si mesmo. Cuide da saúde do planeta. Não desperdice água, não jogue lixo no lugar errado, não maltrate os animais ou desmate as árvores. Por mais que você não queira, se nascemos no mesmo planeta, compartilhamos com ele os mesmos efeitos e consequências de sua exploração. Seja responsável, não culpe os outros pelos seus problemas. Não seja oportunista, não seja vingativo. Quem tem um pouquinho de bom senso, percebe que podemos viver em harmonia, respeitando direitos e deveres. Acredite em um mundo melhor. Coragem, honestidade, sinceridade, fé e esperança são virtudes gratuitas que dependem do seu esforço e comprometimento com sua honra e caráter. Não espere recompensas por essas virtudes. Tenha elas por consciência de seu papel nesse processo. Tenha humildade. Faça o bem. Trabalhe. Não tenha medo de errar. Com humildade se aprende. Fazer o bem atrairá o bem para você mesmo. E trabalhando, valorizarás o suor do seu esforço para alcançar seus objetivos. Busque a verdade, a perfeição, uma posição realista frente aos obstáculos, uma atitude positiva diante da vida. Defenda, participe, integre-se à luta pacífica pela justiça, paz e amor. Um mundo justo é pacífico, e onde há paz, pode-se estar preparado para viver um grande amor. A Hora da Reflexão. Rádio Antena Web. Romântica. É isso aí, amigos. Vocês acabaram de ouvir o seu quadro A Hora da Reflexão. Esperamos que esse quadro tenha tocado no seu coração com essa bela mensagem que escolhemos a dedo para abrilhantar a noite de todos vocês. Agora vamos com a nossa segunda sequência musical. Embarque com a gente no túnel do tempo com a sua rádio Antena Web Romântica. Você está ouvindo Amor, a Moda Antiga. A apresentação, Charles Moreira, na Antena Web Romântica. Antena Web Romântica.

Está ouvindo Amor, a Moda Antiga. É isso aí, amigos. Essa foi a sua segunda sequência musical de saudades nesta noite. Agora vamos mandar aqui alguns abraços para pessoas mais do que especiais que estão na escuta do nosso programa Amor, a Moda Antiga. Um abraço para o Fábio e Gino de Almeida, da cidade de Campos dos Goytacazes, estado do Rio de Janeiro. Um abraço também queremos mandar aqui para a Mariana Quirino, também de Campos dos Goytacazes. Um abraço também para o nosso mentor, o Carlos Bonaparte, que permitiu que estivéssemos aqui hoje apresentando esse programa maravilhoso para vocês. Queremos abraçar aqui também a Vanessa Silva, a colunista do Grupo Antena Web de Comunicação, sempre trazendo para vocês crônicas escritas por ela sobre o dia a dia das pessoas com deficiência visual, fazendo aí um trabalho maravilhoso para o Grupo Antena Web. Receba o abraço de toda a equipe Amor à Moda Antiga. Um abraço também para nossa amiga Laura Santos, do estado do Rio de Janeiro, sempre na escuta do nosso programa. E a todos os nossos ouvintes Amor à Moda Antiga, sintam-se abraçados agora por este locutor que vos fala. E agora vamos com o nosso quadro A Hora das Brasileirinhas, trazendo para você músicas que marcaram época e que fizeram a trilha sonora de muitas pessoas, com maravilhosos artistas do Brasil. A Hora das Brasileirinhas, o melhor da saudade em língua portuguesa para você na sua noite. Os sucessos do passado que deixam saudade, você só ouve aqui na sua rádio Antena Web Romântica. Recordar é viver. O passado de presente para você. A Hora das Brasileirinhas. A luz que acende o olhar vem das estrelas no meu coração, vem de uma força que me fez assim. Regadas em mim. O tempo pode mudar, a chuva lava o que já passou. Resta somente o que eu já vivi. Resta somente o que ainda sou. A luz que acende vem por caminho.

Você é a coisa mais importante para mim e quero estar com você até o último dia da minha vida. Então, amigos, essas foram as declarações de amor da noite, do nosso coração, diretamente para o seu coração. E agora vamos com o nosso quadro El Amor a la Moda, trazendo para vocês belas, belíssimas canções interpretadas por artistas latinos, cantadas em espanhol, para abrilhantar a noite de vocês. Essa noite que é a noite dos apaixonados. Continue com a gente no nosso programa Amor à Moda Antiga, na sua rádio Antena Web Romântica. El Amor, uma sequência recheada de romantismo através dos sucessos latinos do passado que você só ouve aqui na sua rádio Antena Web Romântica. Na Antena Web Romântica, amor, a moda antiga. El Amor, el amor a la moda. Promesas que se apagan hoy, no sabemos ni el porqué. Porque el amor se está muriendo, no. Tras el portón de aquel café, tantas parejas que se aman hoy, oscuras y en su fantasía. Tantos amores se reencuentran hoy en todas las canciones y las poesías. Yo que que tú te ibas, yo quería, sí quería. Yo quería cambiar el mundo, pero el mundo es como es. Cuántas ganas de escarbar dentro de tu alma. Yo quería tenerte sola y que fueras para siempre mía. Yo quería, sí quería. Tantos momentos que se extrañan hoy, tu dolor, tu risa, tu alegría. Las cosas pasan y así es el amor. Que tú te ibas, yo quería, sí quería, y yo quería, sí quería. Yo quería tenerte sola y que fueras para siempre mía.

brisa, tu voz me acaricia y pregunto por ti. Cuando amanece, tu amor aparece y me hace feliz. Me conoces bien y sabes también que nadie te querrá como yo. Tú me haces sentir deseos de vivir junto a ti por siempre. Tu amor es mi suerte. Tu voz me llama, tú eres quien gana en mi corazón. Porque me has dado algo sagrado con tu pasión. Me conoces bien y sabes también que no puedo vivir sin tu amor. Y cuando no estás, no hay felicidad. Mi vida no es vida si tú te vas. Todo mi amor eres tú. Todo mi amor eres tú. Cuando no estás, no hay quien me dé lo que das tú. Pues todo mi amor eres tú. Noche de estrellas, haz que me quiera como ya yo. De madrugada, ven que te espera. Me conoces bien y sabes también que yo no puedo vivir sin tu amor. Todo mi amor eres tú. Todo mi amor eres tú. Cuando no estás, no hay quien me dé lo que das tú. Pues todo mi amor lo eres tú. Diremos adiós a la tristeza. Es mi vida y quiero estar junto a ti. Todo mi amor eres tú. Todo mi amor eres tú. Cuando no estás, alguien me dé lo que das tú. Saudade não tem idade. Antena Web Romântica. Amor, a moda antiga. Mírame a los ojos. Tu ves, tómame, así. Todo lo que hago, oh, lo hago por ti. Você está ouvindo Amor, a Moda Antiga. A apresentação, Charles Moreira, na Antena Web Romântica. Então é isso, amigos. Esse foi o seu quadro El Amor a la Moda, que trouxe para você belíssimas canções interpretadas na voz de grandes e renomados artistas latinos. E agora vamos com a nossa terceira sequência musical desta noite. Saudade? Não tem idade. Antena Web Romântica. Amor, a moda antiga. And fly away. seu coração. Na Rádio Antena Web Romântica, amor, a moda antiga. Antena Web Romântica. Take a look at myself, see me losing you. This precious love was never mine. Now I know, but a little too late, that I could not live without you. In the dark or the broad day, from the south of land, when a lonely heart breaks, the world man forsakes, just a dream and be slow. Someone that knows me like you do. Are you leaving me a helpless child when it took so long to save me? Fight the devil in the deep blue sea. I follow you anywhere. Promise I'll be there. When a lonely heart breaks, just a woman for sake, just a dream that we stole. Antena Web Romântica. There's a calm surrender to the rush of day when the heat of a rolling wave can't be turned away. An enchanted moment, and it sees me through. It's enough for this restless warrior just to be with you. And can you feel the love tonight? It is where for this wide-eyed wanderer that we got this far. And can you feel the love tonight? How it's led to rest. It's enough. Where we are, it's enough to make kings and vagabonds believe the very best. It's enough to make kings and vagabonds believe the very best. Rádio Antena Web Romântica. E depois dessas lindíssimas saudades, vamos com o nosso quadro, o quadro mais esperado por todos vocês que estiveram com a gente até agora, a Tradução da Noite, que traz para você sempre uma linda saudade traduzida para o português. Tradução da Noite, traduzindo sentimentos em forma de canção. Se eu tivesse de viver a minha vida sem você perto de mim, os dias seriam todos vazios, as noites pareceriam tão longas. Com você eu vejo a eternidade tão nitidamente. Eu posso ter estado apaixonado antes, mas nunca pareceu tão forte. Nossos sonhos são jovens e ambos sabemos que eles nos levarão onde desejamos ir. Segure-me agora, toque-me agora. Eu não quero viver sem você. Nada vai mudar meu amor por você. Você deve saber a essa altura o quanto eu te amo. De uma coisa você pode ter certeza: eu nunca pedirei mais do que o seu amor. Nada vai mudar o meu amor por você. Você deve saber a essa altura o quanto eu te amo. O mundo pode mudar a minha vida toda completamente, mas nada vai mudar o meu amor por você. Se a estrada adiante não for tão fácil, nosso amor mostrará um caminho para nós. Como uma estrela guia, eu estarei lá por você se você precisar de mim. Você não precisa mudar nada. Eu te amo exatamente do jeito que você é. Então venha comigo e compartilhe da paisagem. Eu te ajudarei a ver a eternidade também. Segure-me agora, toque-me agora. Eu não quero viver sem você. Nada vai mudar o meu amor por você. Você deve saber a essa altura o quanto eu te amo. De uma coisa você pode ter certeza: eu nunca pedirei mais do que o seu amor. Nada vai mudar o meu amor por você. Você deve saber a essa altura o quanto eu te amo. O mundo pode mudar minha vida toda, completamente, mas nada vai mudar o meu amor por você. Nada vai mudar o meu amor por você. Você deve saber a essa altura o quanto eu te amo. De uma coisa você pode ter certeza: eu nunca pedirei mais do que o seu amor. Nada vai mudar o meu amor por você. Você deve saber a essa altura o quanto eu te amo. De uma coisa você pode ter certeza: eu nunca pedirei mais do que o seu amor. Nada vai mudar o meu amor por você. O mundo pode mudar minha vida toda, completamente, mas nada vai mudar o meu amor por você. Tradução da Noite, traduzindo sentimentos em forma de canção. Então é isso, amigos, estamos encerrando mais um programa Amor à Moda Antiga, na sua rádio Antena Web Romântica. que promete voltar no próximo sábado, sempre trazendo belas mensagens de amor, trazendo saudades que marcaram época e abrilhantando com muito amor e boa música a noite de vocês. Continuem com a gente, divulguem esse programa para todos aqueles que possam gostar dessas canções, continuem sempre com a gente nos prestigiando e não deixem de conferir os outros canais de comunicação do grupo Antena Web, que com certeza tem muitas variedades para você, onde você vai encontrar muita coisa boa. Então, queridos amigos ouvintes, fiquem com o nosso carinho, fiquem com o nosso abraço, prometemos voltar, um grande abraço a todos vocês e até o próximo sábado, se Deus assim permitir. Fiquem com Deus. Amor, a moda antiga. Apresentação, Charles Moreira, na Antena Web Romântica.